Nojo. Mas exatamente. Não respeita nem a santíssima privacidade dos meus ouvidos. Caralho, computador ruim, cara. Não tá no celular, cara. Mulher é um bicho possessivo, né, cara? Mulher é uma desgraça, cara. Tiago, tá quantos meses casado já, Tiago? Deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, abril, 3 meses. Porra, a mulher já tá proibindo de fazer as coisas, cara. Mas relaxa. Daqui a pouco ela larga de mão, ela vai torcer. Vai, Tiago, vai. Vai falar com seus amigos, vai, me deixa em paz. É que, na verdade, ela já fez isso hoje. olha aí. Entendeu? É que eu tava soltando muito pum quando tava vendo o novo filme da Adam Sandler no Netflix. Mas você tava soltando pum de rir ou... Não, era da esfirra mesmo. aquela esfirra com carne processada de gato, de pombo, de rato do Habib's? Não, hoje era calabresa com mussarela. Pior ainda, olha... Carne processada de pombo. E porco, eu acho. Nossa. Porco não, velho. Eu tenho uma mensagem aqui pra vocês, continuem falando, que eu vou mandar aqui. Aquilo deve ser cachorro. Ô, Ricardo, você vai mandar mensagem aí no inbox, cara? Isso. Por quê, cara? Porque eu preciso que vocês leiam. Ah, deve ser o assunto da semana. Mas não é no Skype, não, né? Foi no Skype. Foi no Skype. Cara desagradável. Eu não tô, não. Cara, você sabe que eu não vou botar no Google Tradutor pra ler isso, não, né? Não precisa botar no Google Tradutor, só mande pra alguém, só. Tá bom. Então você tinha que ter mandado isso no WhatsApp, cara, que no Skype aqui, basicamente, não tem ninguém. Copia e cola, ué. Dificuldade, vocês gostam de botar dificuldade nas minhas ideias, me sinto oprimido em meio a vocês. É verdade que você não tem o que fazer, né, cara? Se eu tivesse que fazer, você não tava mandando merda no meu Skype, né? Atualmente eu não tenho mesmo. É algo que eu não posso confrontá-lo. Tem razão. Estão gravando? Já. Já? Já. Boa noite. Rapaz, essa semana a gente tava conversando no grupo aí e não sei por que cacetas surgiu. Agora sim, agora eu vou mandar pra todo mundo, Ricardo. Até que enfim, faz um negócio que presta. Ah, fiz certo. Aprovou, patrão. Fiz certo, clã. eu vou, peraí. Vou até pesquisar aqui no grupo. Pra saber. O Thiago botou no Google Translate, né? Eu? Não! E eu lá ia saber que isso era chinês se não fosse o Google? Ai, não sei quem é pior que o outro, mano. Meu Deus do céu. Vocês não me decepcionam nunca. Manda pra gata, ela vai gostar. Quando você acha que... Manda pra gata. Quando você acha que... Você manda pra gata, aí você põe um coração e escreve, pulsa por você. Quando você acha que vocês estão coxinhando, estão ficando velhos, estão ficando cansados, vocês me surpreendem positivamente. Como diria o Chaves, a juventude nunca morrerá, rapaz. Sim. Quinta série, forever. Sim, quinta série é... Eu tô me segurando pra botar isso no grupo do trabalho, eu tô me segurando muito. Não, se controla, cara. Vou ser mandado embora se fizer isso, Até porque você não sabe se quem é que vai te responder isso, né? Verdade, faz sentido. Deixa pra lá, deixa pra lá. Imagina se o... Ah, se você curte os dois, pode se dar bem. Eu curto dinheiro. É, então... Quer dizer que pagando bem que mal tem, né? Exatamente, fã. É o slogan do capitalismo. Boca não tem 7 anos. Que isso, Thiago. Por favor. Se faz de graça, qual que é a diferença do pai recebendo, pelo menos sair no lucro, duas vezes? Mas já começa com um nível de insanidade que não dá não. Agora olha só, vamos voltar aqui a pauta. Que no dia 27, há exatos 2 dias atrás, eu mandei assim, olha, hoje no canal Space tem Zumbivers, terror no lago, castores zumbis devorando adolescentes peitudas. Aí vocês, como sempre, me ignoraram, mas algumas horas depois, o Zé veio me compartilhar um link do um vídeo no YouTube. Eu não vejo vídeo no YouTube, de YouTuber. Com o filme A Camisinha Assassina, os piores filmes do mundo. Aí o Naldo começou a falar que tinha outros filmes, e a gente começou a cada um nomear os piores filmes que já tinha visto, ou tinha ouvido falar, ou tinha pelo menos visto o trailer ou alguma coisa. Mas assim, eu não estou me referindo a como fala aquele Centopeia Humana ou Serbian Film lá, Serbian Movie. Eu não tô me referindo a esses filmes toscos assim que te agridem, sabe? Você é filme bosta de bosta mesmo. É, bosta de lixo, de trash, cara. Tipo The Rubber. É, cara, eu vou te falar, hein? Tem uns clássicos aí que tudo bem, eu entendo o contexto histórico aí, que foram laureados, elevados ao nível que, nossa, isso foi revolucionário, que mesmo naquela época já era difícil, viu? Vingador Tóxico. Cara, eu lembro de um que, inclusive, essa semana ele tava passando em algum canal aí, que é o Massacre da Serra Elétrica, cara, a versão original. Bicho, é muito ruim. Bicho, é muito ruim, cara. É muito ruim. Eu sei que os caras são aparentemente psicopatas malucos e eles têm 390 mil formas de chances, de oportunidade de matar a mulher. E a mulher não faz outra coisa. A mulher no final, né? Que sobrevive, né? Que consegue fugir. A mulher só faz gritar, cara. Sei lá, os últimos 40 minutos do filme, a mulher só faz gritar e, por favor, me mate, por favor. Yeah! Gritar insanamente, incontrolavelmente. E o filme fica insuportável, cara. O filme fica praticamente insuportável. Até que a mulher, eles tentam pegar um cadáver de um velho. Um cadáver não, um velho. O assassino mais velho da casa lá, dos malucos. E pra comemorar os anos de assassinato, eles vão dar a morte da mulher pro velho. Como merecimento, pelo velho ser o primeiro e o melhor assassino da família, tal, do psicopata lá. E bota uma mulher com a cabeça num balde e o velho lá tentando dar uma martelada no crânio da mulher, né? E o velho não consegue, e a mulher acaba se desvencilhando e foge. Ela consegue fugir, sair da casa, ela se atira numa vidraça, se rala toda, vai pra rua. Um caminhão para, uma caminhonete para, o cara do caminhão tenta ajudar a mulher e o Leatherface vem atrás com a motosserra. Aí o cara, cara, isso é demais. Aí o cara tentando fugir, é que, porra, nesse momento que ele vê a mulher e vai dar ajuda, carona pra mulher, e vem o Leatherface atrás com a motosserra, bicho, o cara, sabe, a alma do cara abandona o corpo, o cara sai voado, esquece que tem mulher, esquece que tem caminhão. O cara abre numa velocidade e foge. Só que o cara tá com uma chave de grifa na mão. E na tentativa de fugir, o cara tem uma mira perfeita, cara. O cara dá um headshot no Leatherface. com a chave de grifa. Meu irmão, o Leatherface cai completamente apagado. E ele só volta à consciência porque a motosserra cai na perna dele, corta, né, uma parte da coxa dele, assim, e aí ele volta à consciência. Velho, o filme é muito ruim. E assim, eu falo, só pra concluir, cara, eu falo por mim porque eu me cagava de medo de Holocausto Canibal, cara. Vocês lembram do Holocausto Canibal? Ah, mas isso é escroto pra caralho. Porra, Holocausto Canibal, cara, mas assim, eu quando vi Holocausto Canibal a primeira vez, não me engano, no Bandeirantes ou SBT, não recordo, cara, eu era muito moleque, era moleque assim, de coisa de sei lá, 8 anos. De idade, assim. Uma coisa assim, inclusive, não tem uns 6, 7 anos, sei lá, ou mais do que isso. Eu fui no Fantaspoa, é um festival que tem de filmes de terror no Rio Grande do Sul, mas teve uma versão no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro na época, né? E aí teve uma exibição do Holocausto Canibal, na versão original e tudo, com o diretor lá. E o Coroa tava lá e a gente conversou com ele num italiano meio inglesado lá, com inglês meio louco. E a gente conversou, o Coroa bateu foto com a gente, inclusive deve ter essa foto em algum lugar aí com ele lá. E o Coroa é super gente boa e ele contou tudo, cara, o que aconteceu da produção desse filme, que deu a treta, eles tiveram que voltar pra América porque as mortes do filme eram tão reais que eles foram acusados de assassinar pessoas mesmo, de verdade. Mas o que pegou mesmo, que quase os levou à cadeia, porque eles mataram a tartaruga, né, velho? Aí eles tiveram que provar que eles assassinaram, né? Que eles mataram a tartaruga, mas eles consumiram a tartaruga. Aí eles levaram o making of, né, as gravações lá, as partes que foram tiradas do filme, e eles fizeram sopa, e os nativos comeram realmente a tartaruga, e assim que eles conseguiram se livrar das acusações lá e conseguir lançar o filme. Isso é fácil de achar, cara, isso tá na internet. Mas o Coroa lá, o diretor do filme lá, não lembro o nome dele, ele revelou isso pra gente. Mas assim, voltando, eu quando assisti o Holocausto Canibal, cara, eu tinha, sei lá, na faixa de uns 7 a 10 anos, assim, não muito mais do que isso. E sabe quando é um filme que te espanta completamente, que te deixa... Eu me cagava de medo de Holocausto Canibal, cara. Sabe, como se eu fosse saindo nas ruas do Rio de Janeiro e aborígenes insanos canibais iam me sequestrar e despedaçar e fazer sopa, assar o meu cadáver e comer, até porque eu já estaria morto, né? Não era tipo os caras te manter vivo pra ir comendo as suas partes frescas, assim, por assim dizer. Mas eu ficava insano com esse filme. E assim, hoje eu não tenho paciência mais pra ver ele completo, eu vejo um pedacinho ou outro assim, mais por nostalgia, mas eu tenho consciência que o filme é ruim demais, velho. E ele chocou mais do que, na verdade, na verdade ele revolucionou por ser o falso documentário, né? Aquela coisa toda. Mas é ruim demais, cara. E é o que acontece com o Massacre da Serra Elétrica aí, a versão original é muito ruim. E o Massacre da Serra Elétrica tem aquela curiosidade que a maioria das pessoas não sabem, ou não querem saber, ou fingem não saber para tornar mais legal, sei lá, que ele foi um dos primeiros a criar aquela história de que foram encontradas filmagens originais e que é uma história real. E no final do filme eles mostram que os policiais foram lá tentar resolver o crime e encontraram... Um policial foi assassinado, dois policiais foram assassinados, e numa dessas gravações da polícia apareceu o Leatherface aí, que é criado toda a mitologia do Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica, mas aquilo já era uma falsa publicidade, tipo o Bucha de Blair, né? Bucha de Blair não, foi uma jogada de marketing. Foi, cara, porque assim, isso pegou muito aqui no Brasil, porque a gente ainda tinha aquele delay, né, cara, dos filmes saírem lá e chegarem aqui, né? Então muita gente, ao contrário do que muita gente pensa, muita gente já sabia que não era verdade. Mas assim, a galera que só tinha acesso à notícia de cinema pelaquela revista 7, ou pelo Caderno de Cultura do Globo, da Folha de São Paulo, não tinha conhecimento disso. Até porque, velho, você não era... Lá em casa, por exemplo, a gente só consumia o Globo no final de semana. A gente não ficava comprava o jornal diariamente para ter acesso diário à coluna da cultura. Mas a porra da Bruxa de Blair é outra história, porque o filme é bom. A gente exclui ele dessa coisa. Então é isso, cara. Eu abri aí com colocar os canibal. E fale aí, cara. Um filme tosco aí pra gente poder discorrer aí, porque tem muito, cara. Nossa, tem muito filme. Eu vou. Não sei se vai se encaixar nesse caso, mas que acabou se transformando. O próprio Ash vs Evil Dead, né? Uma Noite Alucinante. Não, o Ash vs Evil Dead é a série, né, cara? Você tá falando a morte do demônio lá, né? O Evil Dead, né? O original. Isso. Ah, nossa. Ele foi com o intuito de ser levado a sério, mas não era um filme muito bom, acabou virando um teste. E depois super cultuado, e aí veio série. E aí virou galhofa. Aí ele assumiu realmente o lado galhofa. Exato. Mas ele, o primeiro, até então, era pra ter sido levado a sério, né? A ideia, pelo menos, né? É, cara, porque, assim, tem, na verdade, o projeto do Sam Raimi, acho que era do Sam Raimi ou do Bruce Campbell, ou dos dois, o processo deles, o projeto deles era o Into the Woods, que mostrava a existência de um mal numa floresta, que acho que você encontra fácil aí no YouTube ou no Torrent ou pra baixar. É um curta-metragem ruim, que só uma desgraça, é uma bosta, mas ele começa com aquela... Ele te mostra, te apresenta aquele mal que vive na floresta, que ninguém sabe de onde é, etc., que depois é desenvolvido nos filmes. E foi graças a esse documentário, esse curta Into the Woods, que eles conseguiram a grana, o Sam Raimi conseguiu a grana para fazer o Evil Dead. E eu vou dizer, cara, que o Evil Dead também, por ele, sei lá, dos anos 80, foi um dos filmes que, quando eu era moleque, eu assisti assim a primeira vez, eu fiquei com um cagaço insano com esse filme, cara. Acho que é até por isso que é um dos filmes que vira e mexe, eu pego no DVD, boto e assisto, mesmo sabendo que é uma droga, cara. Mas eu gosto mesmo, então é até tendenciosa minha avaliação dele. Mas ele é ruim demais, cara. Os efeitos são terríveis. A única coisa que tecnicamente falando, que esse filme tem de bom foi aquele método de filmagem sobre trilhos, né, que o Sam Raimi desenvolveu, quando ele faz o mal vindo pela floresta assim para pegar as pessoas assim dentro da casa e tudo, que foi um sistema que ele desenvolveu com trilhos ou cordas, sei lá, que manipula a câmera, que tecnicamente foi a única coisa inovadora desse filme, assim. Mas é matar, cara, mas sim, mas se enquadra, é perfeito, sim. O The Evil Dead lá, que saiu aqui no Brasil, muita gente conhece essa história, mas a galera mais nova não conhece, que ele foi lançado duas vezes, né, cara? Ele foi lançado a primeira vez em VHS como Uma Noite Alucinante, né? E depois, quando o 2, né, o segundo filme, né, a continuação, saiu em VHS lá fora e chegou pro Brasil, que ele foi relançado como A Morte do Demônio. E veio o 2, que é o Army of Darkness, logo no, em seguida. Quer dizer, você... Isso já aconteceu com muito assim da galera, dos adolescentes e da molecada da minha época, que a gente ia num final de semana alugar um filme na locadora e tinha lá A Morte do Demônio, você alugava, e quando você voltava lá no dia seguinte, você queria alugar, você via um novo lá, Uma Noite Alucinante, era o mesmo filme. Aí você passava aquele desencontro de veio dentro da fita, e o cara, não é... E é louco, cara. Mas é assim. Brasil, né? É, né, cara? Lançamento, né, cara? É, sei lá, vai ser louco, cara. Os caras. Então, aí eu já não sei de dizer que se os caras agiram de má fé. E não, vamos aplicar aqui. E ganhar grana e vamos relançar, né? Porque o filme, a verdade é o seguinte, o filme caiu no esquecimento, né, cara? Do 1 pro 2 e aquele negócio. O 2, que é. Eu falei Army of Darkness? Não, né? O Army of Darkness é o terceiro. O Evil Dead 2, que é o que até foi vendido como o Dead by Dawn lá, Morto ao Amanhecer lá, ele no início dele, ele mostra, ele faz um resumo do 1, só que é mais galhofa, e no original o Bruce Campbell morre, e nesse 2 ele não morre, ele acorda, eles fazem esse resumo do 1, mas com ele acordando na floresta e voltando a casa. Quer dizer, ele meio que dá uma, faz um resumo no início do segundo filme, mas conserta, mas muda o roteiro ao mesmo tempo. Aí no 2 foi o que o Thiago falou, que aí ele assume a galhofada e aí ele começou a ser cultuado principalmente pela galhofa. Mas é isso aí, cara. É um filme que porra, muita gente assistiu quando era adolescente, quando era moleque, se cagou de medo e o filme é ruim demais, cara. Fala um aí, Ricardo. Cara, pra ser sincero, tem um filme. Provavelmente vocês vão discordar de mim, mas na época quando eu assisti eu achei até legalzinho, mas hoje em dia eu não aguento mais assistir aquele negócio de tão ruim que é. Que é o Hellraiser, velho. Meu Deus. Puta, aquele filme, eu. Sinceramente, é um filme que eu tentei esquecer, tirar da minha cabeça e eu consegui, graças a Deus, muitas das cenas, porque. Que filme bosta, velho. A história é um lixo. É baseado num livro lá de sei lá quem, que eu esqueci o nome do cara. Só que também não sei como que a porra do livro fez sucesso, porque eu não tive trabalho de ler, mas se o livro é igual o filme também, o filme é uma merda. Não tem muito o que falar, porque você, a gente vai, pega pra assistir, você, vamos dizer, lê uma sinopse do filme, você pensa, porra, o filme deve ser muito louco. Tem sadomasoquismo e tal, tem um pouco aqui de cita demônios, essas coisas. Você vai assistir o filme, é uma merda, é um lixo completo, onde o vilão, entre aspas, não o Pinhead, mas o cara lá, o Frank, eu acho que é o nome dele, sei lá qual é o nome, que desgraçado. É uma nóia, cara. Não, tipo, uma coisa que eu não gosto muito é de filme muito viajado, por isso que vocês estão falando de Ash... E Evil Dead, eu tava meio quietinho porque já é muito viajado pro meu gosto, já não faz muito sentido. E Hellraiser não faz sentido nenhum, cara. O filme inteiro é um lixo, é um esdrúxulo. Até aquele, como que é o nome do filme? Tremor dos Vermes. Cara, aquele filme. O Ataque dos Vermes Malditos. Isso, esse mesmo. É muito ruim, mas muito bom ao mesmo tempo. Porque é esdrúxulo, não faz sentido nenhum, mas. O filme é uma bosta, mas é uma bostinha legal de se assistir. Agora já Hellraiser é muito ruim, tipo, os efeitos especiais daquela época eram uma bosta, então não faz sentido criticar os efeitos especiais, porque também era uma bosta, mas a história em si do filme é muito ruim, meu Deus do céu. Vocês já assistiram? Cara, Eu sou da contemporânea aí ao Hellraiser e vou falar, se você achou um ruim, velho, você não veja os outros. Porque, se eu não me engano, ele teve uns 4 ou 5 continuações e, bicho, a partir do 2 você não consegue assistir, que nossa, é lixo puro. Eu acho que no terceiro eles mudam a maioria dos atores, ou principalmente, o que eu me lembro é que o ator que faz o Pinhead no terceiro já muda. Já é um cara que já, sei lá, já não tem, entre aspas, o mesmo talento do primeiro cara. Mas assim, eu vou tentar defender um pouco o Hellraiser, porque, cara, os efeitos especiais da época eram bons, cara. Pro que é o Hellraiser, pra proposta do filme, assim, pelos filmes. Se eu não me engano, ele é do Wes Craven, né? É, que tem a, que é, já é nessa vibe das viajadas aí, das loucuras. Mas, cara, os efeitos são bons, cara. É assim, você não pode ver um filme desse com a cabeça que você tem agora. E senão você vai achar que ele é ruim. Eu sei da existência do livro, eu sei que tem um livro aí também, mas nunca me interessei pra ler, assim, nunca li, mas pelo que eu conheço, pelo que eu soube aí, vendo por cima, lendo alguma coisa, e conversando até com pessoas que curtem mais esse tipo de filme, assim, parece que esses cenobitas, eles são um tipo de anjos, cara. É uma história bastante longa, se você ler o livro, procurar se informar mais a respeito da história, você parece que ela é muito mais do que é o filme. Porque o filme, ele te apresenta só aquela parada do cubo, onde aparece lá as entidades sadomasoquistas lá e mata as pessoas, sabe? Mata quem conseguiu desvendar o segredo, assim. O filme é simples. O filme, a única intenção do filme, no meu entendimento, é ser gore, né, cara? É sangue, vísceras, aquele negócio. Mas, assim, vou falar pra você, cara. Eu não discordo que provavelmente tinha uma maneira de tentar de executá-lo melhor, mas que a história realmente é meio confusa. Parece que, sei lá, cara, você olha... Se você olhar com atenção, esquecer o gore, as cenas chocantes, assim, e aquela cena... E o objetivo do filme, né? O plot principal, que é o cara descobrir o cubo e morrer e aquele negócio todo. Se você olhar, cara, foi o que você falou, a história é ruim, não se sustenta, sabe? Mas, cara, isso provavelmente, esses caras devem ter feito um filme de 2 horas, 3 horas, e cortaram, e no corte ficou aquilo. Não posso afirmar isso com exatidão, mas é o que me parece. Mas concordo com você, mas discordo. Eu acho os efeitos especiais bem bacanas. Então, eu fui pesquisar aqui, você falou que do 1, do 2, do 3, essa é uma sequência de 7 filmes, cara. Nossa, cara, eu parei no 4, você tem uma ideia. Eu não saí do 1. Eu não saí do 1. Jogos Horáveis, Jogos Mortais da época. Nossa, pior, Jogos Mortais também, meu Deus do céu, né? Não, puta jogos, merda. Nossa, Jogos Mortais. Ora, os Jogos Mortais, ele. O primeiro tentou ser o novo Seven, né? E ficou com um finalzinho chocante ali, entre aspas, mas nada que você não tivesse esperando. Mas a verdade é que o primeiro Jogos Mortais lá quis ser o Seven, né, cara? Depois ele galhofou. Ele virou Premonição. Virou a franquia Premonição. Agora, eu vou jogar um aqui na roda que eu lembrei. Porque todo mundo sabe que eu, pra filme de terror, eu sou um zero à esquerda. Mas eu lembrei de um. Só eu pra acho filme que... de terror? Não, brincadeira, não, cara, te amo. Mas não é só terror, cara. Qualquer filme trash, geralmente eles são terror, né? Mas assim. Não... Sim. Só pra deixar claro mais uma vez que sou cagão mesmo. Mas eu lembrei de Gremlins. Ah, cara, mas Gremlins não é ruim. Não, mas assim, a questão, pelo que eu tô vendo, não é... Assim, eu não acho ele ruim também. Mas é tipo a proposta do podcast, entendeu? Ah, não, cara, acho... não se enquadra não, cara. Gremlins é legal, cara. A gente tá falando de, pô, Evil Dead, de morangos assassinos, tomates assassinos. Tomates assassinos. Pô, a geladeira diabólica. A gente tá falando de coisa assim. Zumbivers lá, que eu falei, dos zumbis. Zumbivers. Zumbivers, cara. Entrem no YouTube e procurem um trailer de Zumbivers, cara. Castores zumbis matando adolescentes peitudos, cara. Olha só. Olha isso. Ah, tem aquele, então, aquele, a roda lá, roda, o El. Rubber, the rubber. O pneu, né? É, o pneu. É, não. Cara, mas olha só, tem um que eu indico, mas eu não recomendo, que é o Bad Taste, cara. Vocês já ouviram falar desse filme? É um filme... Cara, eu alugava isso, esse filme no VHS pra botar pras pessoas lá em casa, pras pessoas ficarem mal, cara. É, se eu não me engano, é o primeiro, um dos primeiros filmes do Peter Jackson, cara. Que é... Cara, é lixo puro. Ah, tá, eu conheci por outro nome esse filme. Nossa, esse filme é muito ruim mesmo. Eu não lembro o nome dele em português. Eu sei que depois que o Peter Jackson virou o Peter Jackson, né? Ele chegou a ser reimpresso, sei lá. Eles fizeram uma... Relançaram ele em DVD e já começaram a meter na capa dele lá. É um filme de Peter Jackson, o diretor do Senhor dos Anéis. Mas é ruim demais, né? Você vê o trailer desse negócio, você passa mal. É uma cidadezinha que a população desapareceu. Mas assim, do nada... A explicação, como sempre, né? Eles explicam como uma invasão alienígena. E os aliens tomam a forma humana e saem pra caçar carne humana, né? Eles vêm pra caçar carne humana pra abastecer uma rede intergaláctica de fast food, cara. Fast food. Os caras vêm pegar carne humana pra abastecer um McDonald's da galáxia. É isso. O que faz muito sentido. Cara, é uma droga, cara. Eu não tô vendo problema nenhum aí no caso. Ah, claro, nenhum. É isso. Ou você acha que estamos sozinhos no universo? Toca a música do X aí. Certinho. Horrível, cara. Tem outro também, cara. Street Trash, vocês já ouviram falar de Street Trash? Cara, mendigos são envenenados por uma bebida e eles viram uma gosma mutante. E de alguma maneira eles são comandados por um soldado vietnamita e vão destruir uma cidade. Por que o soldado tem que ser vietnamita, pelo amor de Deus? Era na época, cara, 87. Tudo era China, né? Tudo era China. Era tudo essa parte da Ásia. É. Cara, tem um olhinho puxado, cuzão. Tudo que era de guerra era contra os caras. Sim, é, porque parece que a América já tinha perdido a guerra do Vietnã nessa época, ou tava travando, eu não lembro. Mas o inimigo era o vietnamita. O Rambo foi lá resolver a guerra do Vietnã lá. Todo inimigo depois dos russos eram os vietnamitas, eram os asiáticos. Até cantonense, que não tem nada a ver, virou inimigo. Aí eu sei que filme, velho, tem necrofilia. Nossa, é demais. É Street Trash. Nossa, putz. Se você assistir, se você procurar o trailer no YouTube, você para no trailer. Você não assiste isso. Eu vou pegar o trailer nesse exato momento, porque eu estou muito interessado. Por que não, né? Eu me senti desafiado agora. Caramba. Eu me senti pessoalmente desafiado. Eu tenho que ver essa porcaria. Eu me senti como um aviso de sim, não vou fazer isso. Ah, não consigo. Nossa. Eu não vou fazer isso. Só pela imagem que aparece aqui, eu não vou fazer. Nossa. Reações ao vivo do trailer Street Trash. Nossa. Pelo nosso companheiro Ricardo. Street Trash, nossa. É um react que... Nossa. Não, eu dei play ainda, eu tô falando merda, mas eu dei play. Eu tô assistindo aqui, gente. Pode continuar o assunto que eu tô vendo o trailer do Street Trash pra um gordo num ferro velho. Reações ao vivo de um trailer de 87. Street Trash. Enquanto ele tá assistindo o trailer do Street Trash aí, eu vou citar também a Geladeira Diabólica. Aquela. Que tem a sinopse. Esse filme tem uma sinopse sensacional. Na capa dele, do VHS, vem dizendo assim: A Geladeira Diabólica. Um ser inanimado que ama, seduz e mata. Olha só, uma geladeira. Um ser inanimado que ama, seduz e mata. Ô Zé, eu queria a sua opinião, pois eu acho que você poderia falar melhor a respeito desse amor assim pela geladeira. Só porque ele é gordo, né, Ké? É gordofobia. Não. Né? É. Aí, meu Deus. Aí, não, sério. Aí, continuando, cara, no verso desse filme, da capa desse filme, vem assim: uma geladeira cansada da vida, de ser julgada como inútil, resolve fazer justiça com as próprias mãos. Ou melhor, com a própria porta. Nossa, que nojo. A geladeira de deve ser o justiceiro aí, de algum universo da Marvel. Cara, é demais, velho. É demais. Nossa, que negócio nojento do Street. Tá vendo aí, cara? Eu realmente tô vendo. Umas gosmas azuis, né? O cara... Nossa, velho. Que cena mais nojenta. Não foi combinado, hein? Meu Deus, eu não vou assistir isso, não. E o pior é que as letras ainda... O letreiro do filme aparece como se fosse Star Wars. Todo bonitinho. Nossa, que bosta. Vocês esqueceram de citar um filme que é muito bom. Muito bom, que eu recomendo pra todo mundo assistir. Vagina. Não é nem o da... Acertou a vagina dentada que eu ia falar. Cara, você, na moral, esse filme, toda vez que surge uma lista dessas de filmes bizarros, de filmes trash, vagina dentada tá sempre lá. Mas na moral, vocês já viram esse filme? Já, e é bom. A parte dentada eu não vi. Não parece mesmo. Cara, não é possível que eu ouvi isso, cara. Eu não acredito que você falou isso. Eu não acredito. Ricardo, esse filme não é bom, cara. Esse filme é uma droga, cara. Cara, esse filme é muito bom. Para, saindo troço da vagina da mina, arrancando o braço do maluco. Cara, isso é sensacional. Ele é bom e isso é bom. Tipo, a mulher já tira tudo do cara. A única coisa que tava faltando era o braço dele. Cara, é um filme completamente insano, cara. A garota, ela é celibatária, né? Ela é virgem, uma parada assim. Pode transar. E eu não sei o que acontece, que ela tem um problema lá, né? Tem um problema, né? Que acomete uma em cada, sei lá, 7 bilhões de pessoas. E a mulher simplesmente decide que se eu não posso, eu vou matar todos os que tentarem, sabe? É um negócio completamente insano. Cara, mas é um filme ruim demais, cara. Não considero tão ruim assim. Cara, eu não aconselho ninguém a ver isso. Você acha isso fácil na internet? E o nome do filme é Teeth, né? Teeth, dentes, né? Tem nada a ver com vagina dentada. A gente fala vagina dentada porque acho que a tradução é vagina dentada, não é? Ah, sim, a tradução é vagina dentada, mas o nome do filme é Thief, Dentes. Não tem nada a ver com isso. Não, tipo, o que eu gosto do filme... Portugal é... Dentes da Rata? Não pode ser. Que bosta. Que lixo, cara. Cara, a gente falou aí do Huber, né? O pneu assassino. Puta merda, cara, olha só. Vocês já viram o Huber, não? Já viram? Não, nunca viram. Não, obrigatoriamente sim, né? É. Em pleno deserto californiano, um pneu com poderes telepáticos acorda subitamente e começa a assassinar todos os seus vivos que encontra pela frente. Enquanto os habitantes locais assistem incrédulos os crimes cometidos pelo emborrachado serial killer nas rodovias, policiais dão início a uma caçada ao criminoso que passa a nutrir misteriosa paixão por uma jovem. Um pneu assassino se apaixona por uma jovem. É isso, é isso. Agora você imagina a brisa que o cara tá na hora de conceber um filme desse, cara. É a receita do sucesso. Tem assassinato, tem romance, tem veículos. E eu diria que esse filme atropelou todos os outros que citamos até agora. Nossa, meu Deus. Tem velocidade, né, Ricardo? É isso que você tá querendo dizer, né? O pior... pode falar. Acho que é o Thiago que tá tomando esporro da mulher dele. Não, eu tô quieto, tô até aqui no quarto. É o Ricardo que tá tomando esporro da mulher. Que? Foi Foi o Zé que citou aí no grupo a camisinha assassina? Acho que foi. A camisinha assassina. A camisinha assassina é recente, é de 90, dos anos 90 já, né? Então... Esse eu não, nunca tinha assistido, não. Nunca nem ouvi falar, pra ser sincero. Nunca ouviu falar? Não, mas isso não. Isso já, já foi lançado em DVD já, cara. Você pode procurar. Luigi Maccheroni, ó. Um detetive que perdeu um dos seus testículos para uma maligna camisinha assassina. Sua grande missão é tentar acabar com esse terrível produto. Velho. Repete, pelo amor de Deus, por favor. Luigi Maccheroni, um detetive que perdeu um dos seus testículos para uma maligna camisinha assassina. Sua grande missão é tentar acabar com esse terrível produto. Cara, é assim que temos mais um podcast. É, o cara tá morrendo, tá passando mal. Não, cara, olha só. Os testemunhos falam em um preservativo com uma dentição anormal que corta o mal pela raiz. Olha. Eu vou mutar aqui rápido. Cara, é um filme insano. Se você procurar o sinopse, a capa desse filme, né? Cara, como é que um cara imagina um filme desse? Eu quero saber como é que isso conseguiu autorização e dinheiro pra ser filmado. Não, cara, E quem topa filmar um negócio desse? Deve ser. Não, cara, deve ser. Pô, até aí não é difícil, então param pra filmar Star Wars, né? Eu consigo imaginar o diálogo dos caras quando eles estão idealizando a parada dela. A gente tá duro, a gente tá fudido. Geralmente, essa situação, essa conversa, ela pode ser imaginada com caras de 30 e poucos anos numa sala fumando maconha e desempregado. Aí um deles fez cinema e o outro fez artes plásticas. Eles estão na sala conversando e falam assim: pô, a gente tá duro, a gente precisa arrumar. Ah, existe uma coisa aqui no nosso país, Estados Unidos, ou que seja, o equivalente à Lei Rouanet no Brasil, onde a gente consegue captar um dinheiro pra poder fazer um filme. Só que a gente pode fazer qualquer coisa, cara. A gente só precisa ganhar grana. E os caras fazem isso, cara. Não é possível, eu não consigo entender. Como nascem filmes como esse, cara. Não é possível. Eu acho que se você pegar uma câmera VHS aí, você consegue filmar, gravar um filme desse, cara. Aí o cara vai lá e gasta, sei lá, $1,000 pra fazer um filme desse e bota que gastou 30 mil. E os outros 29 viraram maconha e Doritos. Não é possível, cara. É tipo Get Out. Nossa. Nossa. Esse aí, se você falar mal, o vagabundo vai dar chilique aí. Filme ruim da porra, velho. É o... Como é que fala? O... Corra. Não, é a chave mestra sem grife. Nossa, chave mestra pra adolescente burro. Eu fico pensando, cara, em que mundo, em que comunidade velhos vão querer adentrar a sua mente no corpo de pessoas negras. Cara, você pode pegar qualquer característica ali dos caras ali, mas, cara, eu não tem muito... Bom, na verdade tem, já tem bastante tempo, em que eu vi uma pesquisa que o cara pode acordar, sabe, pode ser um mendigo, pode estar na miséria, pode estar... Foda-se, tem que ser novo. Não, ele pode estar na pior situação da vida dele, sabe? Na desgraça e tudo assim. Vamos botar, o cara é branco, ele tá desempregado, ele tá vivendo praticamente despejado, tá na rua, a mulher dele abandonou, ele tá naquela desgraça toda. Os caras fizeram uma pergunta, isso basicamente a população americana. Os caras chegaram pra fazer um levantamento, uma pesquisa, pra saber o que que os caras estavam dispostos a fazer pra poder sair desse contexto, né, dessa miséria. E uma das perguntas era: você aceitaria trocar de corpo com o LeBron James, que é o maior jogador da NBA, que ganha milhões e tudo, os caras disseram que não, porque o cara era negro. Nossa. É, milionário, dinheiro pra cacete, um atleta acima da média, menos que o Michael Jordan, claro, mas acima da média. E a resposta dos caras simplesmente foi: não, não, muito obrigado, eu prefiro continuar aqui na miséria, ser pobre, mas continuar sendo branco. A resposta dos caras, a maioria, foi essa. Aí os caras idealizam um filme que ricos, brancos ricos, deliberadamente assim, aceitam transferir o seu corpo para negros. Por que o processo tem que ser com negros? Porque ninguém dá falta de... Cara, é ruim demais. Foi o que o Ricardo falou. É horrível isso, né? É a chave mestra sem grife. É a chave mestra para Fordhamis. Mas vamos sair desse filme, já me irrita. Eu não vou citar o Sharknados, porque apesar... Não, o Sharknado é clássico. É clássico. É ruim demais também, cara. Você já viu algum? Não, o caso do Sharknado é o mesmo caso do... Do Army of the Darkness, do Ash, Uma Noite Alucinante, como você quiser chamar. Seu lado saborquimunda, antes de comparar a trilogia Evil Dead com o Sharknado. Não. Não é comparação. Eu tô falando que após o primeiro... É assim, ele já desde o início se assumiu que é galhofa o Sharknado, entendeu? Não foi tentado ser sério. E é por isso que tá fazendo sucesso. É a galhofa. Ah, mas e o The Ruber foi tentar ser sério? Não, cara, você mesmo falou que o filme tem tudo, tem romance, tem um monte de coisa aí, agora você tá desmerecendo o filme? Não, mas o filme é sensacional, mas eu quero comprar Sharknado com o The Ruber, pô. Oh, ah, pelo sim. Amor de Deus, The Ruber é tipo é Star Wars episódio 4 e Sharknado episódio 7. Sim, então... Sim. Já que a gente não vai citar o Sharknado, porque por motivos óbvios. Tem um melhor. Porque é ruim, cara, tem. Do filme de Tubarão, eu lembro que, cara, eu não cheguei a assistir. Eu vi. São três filmes, e eu não sei se eles são contemporâneos, mas assim, a data de lançamento deles deve ser muito curta, assim. Cara, Sand Sharks, tubarões que pegavam as pessoas na areia. Sand Sharks, Snow Sharks, tubarões que pegavam as pessoas na neve, e o grande vencedor, cara, Ghost Shark, um espírito de um tubarão que vinha a se vingar, matar as pessoas, só que ele atacava aquele negócio todo, mas como ele era um espírito, as pessoas morriam, sei lá, de ataque cardíaco, assim, uma parada assim, mas era o espírito do tubarão matando as pessoas. Então essa trilogia... Essa trilogia de tubarões é sensacional, cara. Tem uma... Eu adoro tubarão, sinceramente, porque tubarão... Não existe nada na história do planeta que inspirou mais filme merda do que tubarão. É impressionante. Se for ver a história mundial, filme bosta, de cada 100, 70 é só de tubarão. Sim. Teve aquele que lançou, cara, não faz muito tempo. Ele é bem recente pra cacete. Desculpa pelo palavrão, mas ele é muito recente. Que eu lembro que eu até vi que o lançamento dele, eu vi pelo Facebook que iam lançar, que era o Sharktopus. Olha o nome do filme: Sharktopus versus Whale Wolf. É um tubarão. É um tubarão com polvo versus uma baleia lobo. Exatamente. É isso aí. O pessoal começou. Não teve um que eu mandei um pôster uma vez lá que tinha até um padre que precisou escutar, coisa assim? Eu acho que esse é o. Ghost Shark, cara. Mas o Ricardo puxou uma boa aí, cara. É louco. Tem o Mega Shark, que é um tubarão, é um megalodon, um tubarão gigante. Quanto o Crocosaurus, que é um crocodilo pré-histórico. Tem o Mega Shark. Ele é forte lá, é. Oi? Porque ele é robótico lá, esse é o Mecha Shark. contra Megalodon, eu acho. Aí tem um que é Mega Shark versus Giant Octopus. Cara, dessa galera tem... Se você procurar, tem uma... É louco, cara. O Mecha Shark, acho que tem... É isso mesmo, tem, né? Tem o Dino Sharks também. Tem o Mecha Shark, eu não sei se é Mega Shark ou Mecha Shark contra o como é que é o negócio? É Colossus? Acho que é Colossus. É que o cara, que o tubarão luta contra um colosso, cara. Um, sei lá, um colosso russo lá, uma máquina russa. Um robô gigante da Guerra Fria lá, velho. É Mega Shark, um tubarão gigante contra um robô adormecido da Guerra Fria, mas com efeitos especiais de youtuber, velho. De vídeo do YouTube. Do vídeo do Deco lá, de qualquer coisa lá. De qualquer coisa? Olha lá. Não sei. Aí não, tem, o pior... Aí tem o Mega Shark, né? Eu já falei, o Mega Shark é um tubarão mecânico contra um megalodon, que os caras pilotam o tubarão mecânico. Essa droga é recente, cara. Deve ser de 2014 esse troço aí. O filme horrível, cara. É filme nível... Esse canal sci-fi, assim. Os caras pilotam um robô, um tubarão gigante, contra um... Pra enfrentar um megalodon que, por algum motivo, tá insano, né? Como se... necessariamente ele já fosse insano. Cara, uma só... droga. Tipo, a gente tá vendo, a gente tá falando desses filmes, só que a gente vê... O que que são esses filmes? É filme de orçamento baixo, filme que a gente sabe que não vai dar em nada, que não tem ator bom e tal, filme ruim, que a proposta do filme... Atores do Barrados no Baile, igual lá o Sharknado lá. Refúgio Barrados no Baile. Mas também não são lá aqueles atores. Mas, por exemplo... fez uma faminha aí e depois sumiu. Não, o cara foi figurante do uma série, foi figurante de Friends na primeira temporada. Aí ele chama o cara pra fazer. Aí o cara já tá tecnicamente habilitado pra fazer um filme dele. Já tem síndrome de estrelinha já. Sim, sim. Nossa. Tá a fim de só tirar que, por exemplo, tá pra lançar um filme. Que eu realmente eu não tô acreditando que realmente vai lançar um filme mega produção dessas, que é Godzilla vs King Kong. Velho, puta que pariu, sério. Quem tirou a ideia de que socar o Godzilla com o King Kong vai ser um bom filme, cara? Mas eles já lutaram lá naqueles filmes japoneses clássicos? Já, mas... Cara, é monstro. Monstros gigantes se estapeando. Eles acharam que ia ser uma boa ideia. A verdade é o que eu sou, né? O melhor da América contra o melhor do Japão. A verdade é que o Pacific Rim trouxe isso aí de volta, né, cara? Os monstros. O primeiro eles tentaram com Cloverfield, que é um excelente filme, o primeiro Cloverfield, que veio depois é meio esquisito. O 2 lá, o Cloverfield 2 lá, vira um terror, um thriller psicológico lá de um velho maluco com pessoas presas num porão. E é o John Goodman lá. E o Cloverfield agora que tá na Netflix é uma droga que eu nem recomendo ninguém assistir. Os caras resolveram pegar um nome, dar uma viajada e ganhar um dinheiro. E a galera agora tem que consumir tudo, né, bicho? Basta você botar um nome e criar uma franquia que a galera consome, não adianta. Ainda diz que é bom. Ainda diz que é bom ainda. Você caga na cabeça dele e eles pegam, passam na cara e ainda diz que foi maravilhoso. Melhor filme? É. Igual. Usam a mesma fórmula há mais de 10 anos. E então é isso, cara. Godzilla vs King Kong aí é o. É o. O resto aí pegou o embalo aí do Pacific Rim, né, cara? Que o 2, cara... O 1 já é difícil, né? A história já é clichê pra cacete, já tem aquelas frases e efeitos do Idris Elba que sempre interpreta o mesmo cara. Mas você vê porque são robôs gigantes estapeando um monstro gigante. Você vê por isso. Mas o 2 já é difícil. Power Rangers. Imagina como seria a batalha dos Megazords dos Power Rangers, vai, entre aspas, na vida real. Sim, mais realista, né? Mas realista. É verdade. Não, cara. Aí você crescendo vendo Power Ranger. Nossa, vamos voltar. Só que assim. Fala. O que a vida tem mostrado pra gente é que o que a gente vê de infantil e querem trazer pra vida real não dá certo. Vide Snyder. Cara, algum de vocês. Isso eu ia comentar. Algum de vocês assistiu o filme novo dos Power Rangers? Eu assisti. É horrível, cara. Eu assisti, eu não gostei nem desgostei. Eu fiquei e dormi. Cara, horrível. Eu achei um filme ok, legalzinho. Eu só dormi. É um filme da Nickelodeon, cara. É assim, como eu soube que a proposta era pra fazer, se não me engano, 7 filmes. Nossa. Alguma coisa assim, eu sei que era pra ser uma franquia, né? Como você acabou de falar, franquia longa de filmes. Então eu achei que o primeiro fez toda a base que ele precisava fazer pra ter a continuação. Aí a partir do segundo era massa velho, novos poderes, novos robôs, novos inimigos. Não ia precisar mostrar treinamento, apresentação, nem nada. Entendeu? Consome o primeiro pra você saber tudo que você precisa saber. E a partir do segundo ia ser só porrada, pelo que eu entendi. Mas não rolou, né? Já cancelaram? Já não vai ter mais não? É, eles estão tentando muito. A última vez que eles deram alguma chance de vir o segundo filme foi quando eles falaram que os brinquedos estavam dando muito lucro. Ah, sai fora, cara. Os brinquedos poderiam salvar a franquia do cinema. Não. Né? Mas não rolou, não. Ninguém mais falou de Power Rangers 2, não. Quero não, obrigado. Filme ruim da porra. É, cara, então, a gente acabou desvirtuando, indo para um bagulho que não tem nada a ver. É, voltando aí dos filmes bostas, trashes aí, a gente foi para uma vertente completamente diferente, graças aos tubarões loucos, gigantes, mortais, assassinos. Cara, tem um que é com... Tem um que é com Gary Busey, cara. O Gary Busey, que ele virou um ator trash icônico. Que eu não sei o que aconteceu com esse cara. Assim, saber eu sei, né? Drogas, álcool, aquele negócio todo. E hoje ele tá meio cerveró, ele tá com um olho aberto, um outro fechado. Eu não sei se aquele olho dele é de vidro. O cara derreteu uns vidas. Mas é o Biscoito Assassino, cara. Esse eu nunca nem ouvi falar. Não. Só pra você ter uma ideia, a capa do DVD vem assim: o mal nunca foi tão gostoso. É um biscoito possuído pela alma de um assassino. É tipo um Chucky, assim, né? Versão biscoito. E assim, vocês já assimilaram já que é um biscoito assassino possuído pela alma de um assassino serial. Vocês já assimilaram a ideia? Eu já assimilei. Tá todo mundo preparado? Tenho dois. Ave Maria. Tendo, se você tenta explicar o 1, porque o biscoito, o assassino volta e se incorpora um biscoito e vai atrás da mulher que o matou, né? E tem o 2, cara. Por quê? É de entristecer uma coisa dessas. É isso aí. Bem honesto. É tipo aquele filme que eu acho que assisti uma vez na TV, uma vez só, e se você for ver, é uma franquia de 4 filmes, que é O Ataque dos Tomates Assassinos. Cara, eu vou falar pra você que eu não tinha ideia que tinha mais de um desse filme. São quatro, Rodrigão. Mano. É igual o Beethoven, você acha que no máximo uns 2 e na hora vai ver tem 7. Que isso? Tem o Ataque dos Tomates Assassinos, o Retorno dos Tomates Assassinos, os Tomates Assassinos Atacam Novamente e Tomates assassinos comem a França. É sério. Meu Deus. É sério. Essa parte. É tipo a Noite das Criaturas lá, que teve até o Criaturas 3, o Criaturas 4, mas que ele já era zoado e a partir do 2 ele virou uma galhofada louca, né? Só piora. Tomate. Só piora. Mas esse filme é muito bom, pelo amor de Deus. A mulher... O Retorno dos Tomates Assassinos é a junção. Todos os outros filmes tiraram as ideias dele. Pega algo que não faz nenhum sentido, que mata pessoas e que vê as pessoas tomando banho escondido. Tomates. Sim, tomando banho escondido, exato. Bota um tomate saindo pelo cano do banheiro. Faz muito sentido esse filme. Pra ter 4. Eu, sinceramente, eu vou falar agora uma opinião meio chata, mas eu, como... Se eu fosse um profissional, por exemplo, um diretor, e me chamassem pra fazer um filme desse tipo, eu ia me sentir muito ofendido. Eu me sentiria muito ofendido. Se eu tivesse ideia de fazer um filme desse, eu ia me sentir mais ofendido ainda e ia me internar, porque eu ia ter certeza que eu teria algum problema mental, cara. Não é possível. Cara, mas olha por só. Quê? Mas olha só, vamos tentar desenvolver um diálogo sobre o cara cooptando um diretor pra fazer um filme desse. O cara chega pro diretor e fala assim, olha só, eu tô com uma grana aí pra gente fazer um filme, a gente pode fazer qualquer bosta, cara. Você pode pegar a ideia mais ridícula. Pega um aluno seu lá de cinema lá, você pega a ideia mais escrota que a gente só de sacanagem vai conseguir fazer um filme. Eu só consigo entender isso. O cara, não, vou trazer uma coisa mais lixo que eu consegui encontrar e a gente vai conseguir desenvolver um roteiro e fazer um filme pra isso. Só pode ser isso, cara. É igual aquele filme. Você não consegue fazer um filme de tosco. Desafio aceito. É, os caras apostam, né? É. Eu duvido que você consiga pegar isso e virar um filme. Não, eu vou fazer só de raiva. Aí faz. E ó, ainda pra mostrar que eu sou foda, vou deixar você escolher o gênero. Não, é tipo, aquele filme... Eu nunca assisti esse filme, eu não sei nem se existe realmente um filme desse jeito. Só que eu já vi algumas cenas no Facebook que é um filme de um monstro de cocô. E eu fiquei tipo... Ah, não, sim, eu conheço esse filme. Eu vi esse filme no... Eu via muito esse filme no... Nunca assisti. Mas eu via esse filme no... na locadora, quando eu ia alugar. Meu Deus do céu. É bem isso aí. A coisa mais esdrúxula que você consegue fazer um filme. É um desafio? É. Beleza. E pá. Isso. Filme de monstro com um cocô. É igual um cocô assassino. Um que o Naldo citou na época aí do o Pink Flamingo. Vocês querem filme ruim, eu lembro dele. Você quer filme ruim, você quer filme trash? Eu vou indicar pra você Pink Flamingo. Velho, não veja esse filme, cara. Apesar de... Pink Flamingos. Apesar dele ser muito... The Action, pelo Ricardo, agora no YouTube. Não, cara, assim... O filme... Não vou dizer que o filme não é bem desenvolvido. É um filme bom. Mas, assim... Sabe aquele filme que não tem motivo pra ser nenhum. Feito? Não tem motivo pra ser feito, cara. É esse filme. Vamos ver a sinopse dessa desgraça. Pink Flamingo. Uma mulher obesa e bizarra e sua família desajustada competem com um casal envolvido com pornografias e narcotráfico pelo título de, abre aspas, pessoa mais repugnante do mundo, fecha aspas, concedido por um tabloide americano. Orçamento, $12,000. É, não tem porquê. Bilheteria, 7 milhões. É, tá explicado. Ah, tem porquê, sim? Orçamento, 12 mil, bilheteria, 7 milhões? E eu te falo, se você parar pra assistir, ele é um filme completamente politicamente incorreto, louco. Sabe, humor negro até o talo, repugnante, sujo. E você fala assim, caralho, é bom, sabe? Mas, de novo, você prestou atenção na sinopse? Tem por que o cara falar assim, Vou bolar o que um eu vou filme. Fazer? É, vou bolar um filme. Onde isso me dá uma ideia. As pessoas vão lutar. O cara, assim, vamos traduzir, tentar inventar esse diálogo. Eles são dois caralho! Amigos. Eles são dois amigos que um fica falando assim pro outro. Você é nojento, cara, mas eu sou mais nojento que você. Eu pego bosta e esfrego na cara. Se você cuspir na minha mão, eu vou... Sabe, os caras ficam disputando desde pequeno pra ver quem é o mais nojento e levam essa rivalidade pra idade adulta. E eles falam assim, cara, você lembra quando a gente era pequeno e a gente ficava naquele negócio de quem era o mais repugnante? Acho que a gente pode fazer um filme pronto, cara. Quanto você tem aí? Ah, eu vendi um carro velho aqui, tem 5 mil. Ah, eu tenho 10 mil aqui. Vamos juntar, vamos fazer um filme, vamos ver o que dá. Completamente loucos de álcool e drogas, é claro, né? Eles têm essa conversa. E sai um filme e desse, duas prostitutas. Sim, anãs. Oh, eu tô vendo aqui a descrição desse filme. Cara, é pior do que a sinopse passa uma ideia do filme. Parece que é um humor meio escrachado, meio bosta. Mas o filme é completamente diferente, velho. É, ele não é, olha, ele não é humor não, cara. Eu tô vendo aqui. Realmente tem nada de humor mesmo, não. E duas. Aqui tá falando das cenas bizarras, ainda dizendo que tem duas cenas que são reais. Eu não vou descrever as cenas porque não é agradável de descrever as cenas. Muito menos pra quem assistiu saber que aquelas cenas que assistiu são reais. Não, eu já tô fazendo o favor de falar sobre a existência desse filme aí pra essa galera que não gosta de ler. Eles que procuram essa droga aí. Eu tô procurando aqui pra assistir online porque eu fiquei muito curioso. Olha que absurdo, eu estou procurando pra assistir online. Ah não, cara. Olha só o que a gente faz. Fazer o quê? Noite de domingo. Olha que achei. Olha que achei. Encerra esse podcast enquanto dá tempo, vai. Não, vamos falar um que eu mais 10 minutos. Eu tô falando uma lista aqui de filme pra eu assistir depois. Mais 10 minutos a gente encerra, porque eu quero falar de um que é o Della Morte e Della More, que é um filme italiano sobre um coveiro que consegue se comunicar com as pessoas que morreram. Ele mora num cemitério e ele consegue se comunicar com as pessoas que morreram. O filme em si é trash, mas ele é um trash intelectual, porque mais tarde o Della Morte e Della More, ele inspirou o Dylan Dog, cara. O criador do Dylan Dog viu esse filme e criou o Dylan Dog a partir do Della Morte e Della More. Se você for parar pra pensar, que é um excelente ele filme, cara. Ele até que a premissa dele é interessante. De não, todos que foi citado, principalmente. Não, ele tem uma premissa interessante. Sim, e é bom, cara. Assim, ele é trash, não vou dizer que ele não é trash, mas ele é bom. E teve um futuro, né? No mundo do Dylan Dog. Sim. E assim, pra quem tá nos quadrinhos aí mainstream aí, ai, Marvel, DC, Super Saga, capa dura, eu só leio isso, só compro isso, não abro pra nunca ler. Não conhece Dylan Dog, nunca ouviu falar, até porque são quadrinhos italianos muito bem feitos, muito bem usados. Mas teve um filme aí com o Ben The Roof aí. Nossa, super... Não, mas não, pula, cara, pula. Esse não é trash. Não, mas não é filme de trash? Não, o Della Morte é bom, é trash bom. O do Brandon Roof é trash horrível, é lixo, é ruim demais. Nossa, e não é... E por favor, preste atenção no que eu vou dizer. O Brandon Roof não é o pior problema desse filme. Vocês entenderam a gravidade dessa declaração? Ah, para, Brandon Roof é mó ator. Não, brincadeira, não dá nem pra brincar com isso, não. O cara é horrível mesmo. Teve. Pra gente começar a falar aí um pouquinho a partir pra encerrar, a gente pode falar das menções honrosas aí. Eles fizeram uma regravação daqueles Piranhas aí, que teve Piranhas 3D e tudo, mas antes do Piranhas 3D tinha Piranhas Voadoras, né, cara? Que era um filme completamente insano também, que peixes voadores vinham mordendo pessoas na jugular. E, cara, com uma raquete você matava as piranhas, velho. Vocês lembram desse filme das piranhas voadoras? Tinha o Piranha Zoom, que, se eu não me engano, elas não voavam. E teve o Piranhas 2, que já era Piranhas 2, assassinas voadoras, né? Aquela voz daquele cara da Globo lá. Que as piranhas vinham voando, cara. E piranhas pequenininhas, assim, vinham voando e agarravam na jugular das pessoas e matavam as pessoas, assim. Isso não era tipo um enxame de abelhas, assim. Era, sei lá, 20 piranhas, assim, voando na direção, assim. No máximo 50 piranhas na direção e pá. Tá, sim, as piranhas conseguiam, sei lá, exterminar uma cidade inteira. É isso aí. E você com uma vassoura, você conseguia matar 10, assim. Você mais 5 pessoas, vocês acabavam nas ameaças das piranhas voadoras, assim, né? Foi um gato, tipo... é? Quem matou um gato? Foi. Minha gata aqui. Retardada pra caralho, me atacando. Desculpa. Então tá certo. Tá certo a indignação da gata. Caralho, tatuagem que história desgraçada. Enfim, vocês já assistiram também? Esse é o último que eu comento, sério, porque não tem muito mais o que comentar. Pelo menos não que eu lembre. Esse aqui é o último que eu lembro mesmo, por enquanto, pelo menos. Não, mentira, acabei de lembrar outro, mas eu vou ficar só nesse. Do Aranhas às Aranhas. Já assistiram? O nome do filme é só Aranhas. Ah, aí você vai ver. É tipo de uma infestação de aranha, só que os efeitos especiais desse filme são muito ruins. Muito ruins mesmo. Não sei se vocês já assistiram, caso vocês não tenham assistido. Tipo, parece que foram feitos no Movie Maker, sabe? Recortaram as aranhazinhas e colocaram, incluíram no filme. Porque, meu Deus do céu, aquele filme é muito ruim. O filme é ruim, os efeitos especiais tornam o filme, tipo, maçante de assistir, sabe? Quando não, eu não terminei o filme porque, realmente, não dava pra terminar o filme, porque era horrível, meu Deus do céu. E poucos são os filmes que eu não termino nessa vida, hein? Não, cara, eu já consegui me livrar dessa maluquice aí, que é assistir filme até o final, né? E ler livro até o final. Ficou ruim, eu já largo. Começou já todo saco cheio já lá. Eu lembro que no começo aí, só pra gente encerrar, eu lembro que no começo o Thiago falou do Vingador Tóxico. Só pra pontuar, o Vingador Tóxico teve 3 filmes, tá? Só pra vocês saberem. Na época, que trilogia, pra ser trilogia tinha que ser bom. É, pra você ter uma ideia. Como é que, cara, nossa, Vingador Tóxico. Procurem. Vingador Tóxico, vocês sabem o que eu tô falando. Vingador Tóxico, deixa eu ver aqui. Eu vi um. Não sabia nem que existia 2 ou 3. E não quero saber também. Pretendo esquecer até o final disso. Agora. Reaction do Ricardo em 3, 2, 1. Ai, cara. Cara, olha só. Vamos lá. Continuando as indicações bostas. A Freira Assassina. Por que não? Vamos assistir A Freira Assassina. O que faz muito sentido. Sim, claro. Outro aí pra quem tá nessa vibe e curte essas insanidades eróticas. Vampiros Lésbos. Eu não preciso traduzir isso. Vampiros Lésbos. Tem O Monstro do Armário. Mas peraí, esse Vampiros Lésbos é filme de verdade ou é pornográfico? Não, é filme de verdade. Porque, droga. Porque todo filme... que doente, cara. É porque todo filme de vampiro, ele tem uma pegada mais sensual, mais erótica, né, cara? Aí eles aproveitaram e já fizeram Vampiros Lésbos. E, se não me engano, em 2010... saiu alguma coisa do tipo, né, de prostitutas, vampiras, lésbicas, ninjas, não sei o quê. Não teve um troço assim? Olha lá. Não. Tem um filme recente aí, vampiras, lésbicas, comedoras de não sei o que lá. Procura aí que vocês vão achar. Curioso. Filme. Aí, cara, tem outro também ruim, que são uma desgraça que eu me lembro, que já é da minha época de moleque, que é o Monstro do Armário. Que é um filme horrível, sabe? Qual, aquele Babadook? Não, Babadook é legal, pô. Tô falando o Monstro do Armário. O Monstro do Armário é um filme horroroso, com um cara, uma fantasia, cara, que parece a boca do Predador, mas é mal feito, parece um cara assim, parece um boneco todo de borracha. E a única coisa, menção honrosa, que vale a pena falar aí desse Monstro do Armário, é que tem o Paul Walker, né? O Paul The Walking Dead lá do Velozes e Furiosos aparece pequeno, quando ele é moleque, ele aparece no filme. É só isso. Estou aqui pesquisando a filmografia do Paul Walker para ver. Outro filme lixo que tem aí, bem lixo mesmo, isso não vale a pena, mas você vê o trailer e você desiste. Ilsa, a guardiã perversa da SS, né? Dos nazistas lá. Nazistas, é isso. O filme é isso. Ilsa She-Wolf of the SS. É isso. É uma super mulher nazista. É isso. Não preciso dizer mais nada. Só querendo lembrar que. Preciso de mais argumentos pra assistir esse filme. É uma mulher nazista. Uma super soldado nazista. Não, cara, rapidinho. Eu só tenho que fazer um adendo. Para as pessoas pesquisarem no Google Imagens o monstro do armário. Sim. Porque a imagem é sensacional, do monstro quase comendo o sei lá que personagem que é o cara, quase comendo o personagem e o cara de olhando tipo, nossa, você vai fazer isso mesmo comigo? Eu duvido. Olhar de indigno. É tipo, cara, nem o próprio ator tava levando o filme a sério, velho. Tem outra curiosidade a respeito desse filme, cara. Além do Paul Walker ela aparecer nesse filme, esse filme mais tarde ele foi acusado de ser uma analogia à homossexualidade, cara, do monstro do armário os gays que não queriam se revelar, entendeu? Aí os caras conseguiram fazer um insight muito louco e conseguiram provar por A mais B que o filme queria dizer isso. Tipo, ninguém falou nada, mas a gente quer que seja assim, então a gente vai conseguir provar que seja. Sim, mas é isso. Voltando aí, aproveitando que o Peter Jackson entrou na conversa aí, o Peter Jackson tem um filme chamado Fome Animal, Brain Dead, que é horroroso também. Na mesma vibe do trash lá, do Náusea Total lá, é a mesma vibe, horrível. É um filme que só existe pra ser gore. É igual quando você é moleque, que você gosta de ver as coisas mais terríveis possíveis, assim, aqueles filmes, aquelas coleções lá, como é que é? As mortes, como é que é? As mortes verdadeiras, que na verdade depois descobriram que aquilo não era nem morte verdadeira. Tudo encenado, como é que era? Faces da Morte. Ah, a capa vinha dizendo proibido, não sei quantos países, não sei o quê. Aí você encontrava uma imagem verdadeira, o resto tudo encenado. Aí parece que do segundo volume, do terceiro volume em diante, aí já virou aquele negócio do mockumentary, né, que é o documentário falso, que era um doutor maluco, psicopata, que começava a torturar e fazer experiências das pessoas. Dali em diante você olha e fala assim, galhofou, já é lorota essa porra. Não quero mais saber desse caralho. Fácil da Morte. Acho que depois do Fácil da Morte a gente pode fechar, né? Tá bom, né? Acho que a gente pode fechar. Demorou já. Não pode. 3 horas de áudio. Quem quiser, procure isso aí. Ronaldo vai deixar 30 minutos só. Tem bastante conteúdo. E com certeza ele vai pegar um monte de áudio desconexo aí pra fazer make-off, Eu já deixei a minha crítica atual sobre a série do Luke Cage justamente pra isso. Nossa. O que aconteceu, hein, Thiago? Você sabe. Eu casei. A minha esposa, ela fala assim: entra aqui comigo, vamos ver um filme francês sobre homens. Um homem que tá numa cidade, num mundo, numa realidade onde todas. O mundo é comandado por mulheres e ele agora está provando o do gosto do machismo. Assim. Provavelmente é um sonho maluco do cara. Ou então vamos sentar e assistir Grey's Anatomy, ou no pior das hipóteses, Carinhas de Anjo. A sua mulher faz um negócio muito pior do que a minha, cara. Ela te bota pra assistir série da Marvel. Cara, ou era isso ou era Orgulho e Preconceito de novo. Cara, agora, fala a verdade, o que, que você fez? Aproveita que você tá ao vivo, pede perdão. O que, que você fez, cara? Pra ela falar assim, hoje nós vamos assistir Luke Cage. Não, o pior é que eu não fiz nada. Ah, você nada. Acha que você não fez nada, né? Ah, bom, é, isso é verdade. Eu tô escutando um áudio de fundo aí, algum disco de carro tá tentando bater no gato, não é isso? Não, ele tá brincando ali com a gato porra de um cabinho. Ela tá brincando, é retardada. Aí fica batendo na porra do meu guarda-roupa. Você destrói meu guarda-roupa, né, sua quenga? Depois quem compra outro sou eu. Espetinho, cara. Te dá um conselho. Espetinho. Porque como diz o ditado, bicho bom é na panela. E encerramos aqui. A próxima ideia de filme já. Um bicho que ia ser lançado numa panela se revoltou com o próprio dono e começou a assassinar todos da mesma espécie. Exatamente. Porque, afinal de contas, existe até um filme onde, eu não faço ideia, aquele filme Unfriend, que as pessoas estão conversando pelo Skype e começam a morrer e não dá pra saber o que que é. Isso é um que é uma puta ideia muito boa. Mas muito mal executado. Muito mal executado. Louco, né, cara? A ideia é sensacional, cara. Mas a execução, meu Deus do céu, vergonhosa. Tinha tudo pra dar certo e com a bosta. É igual aquele o Lights Out, não é? Lights Out? Que ah, é... quando as luzes se apagam, né? Isso. Que... Esse eu só sei a versão. Que o curta português. É muito legal, né? O curta, vocês viram o curta? Curta esse... é sensacional. O Thiago não viu, não, que o Thiago é um cagão. Mas assim. O curta é muito bom e quando eles foram fazer o filme, cara, é aquele negócio. Esses caras, eu não entendo. É o tipo de coisa que me revolta. Eu vou até encerrar depois dessa. Eu quero deixar um abraço e um beijo no ano de todos vocês. Eu quero deixar um abraço e um beijo esse ano em todos vocês. E até a próxima. Até a próxima. Eu não consegui fazer uma boa apresentação, não consegui fazer um bom diálogo. Refaça. Entendeu? Eu não consegui fazer nada assim, mas eu tenho certeza que o Jafar vai conseguir colocar a minha opinião sobre a primeira temporada de Luke Cage, nossa, super atual, e vocês vão ter uma opinião melhor a meu respeito nesse podcast. Obrigado. Tá bom. Aqui é Lone Wolf, do Rio de Janeiro, e se despedindo. Nave mãe. Aqui é Lone Wolf de São Paulo. Não, Thiago. Agora não, você, tá fazendo, você tá fazendo errado, Thiago. Você tem que assumir a identidade de outro integrante. Lone Wolf hoje sou eu, cara. Você tá fazendo errado. Claro. Só pra variar um pouquinho, eu sou o Dr. Gori. E tô indo ali jogar meu RPGzinho. Boa noite. O Ricardo vai fazer o Naldo, o Ricardo vai fazer o Jafar, vai fazer um sotaque baiano, vai, Ricardo. Vai. Eu tenho que fazer um sotaque baiano? Tem, pô. Ué. Como que não dá pra fazer sotaque baiano? Baiano nem fala direito. Que isso, tem rapaz. Tem preguiça até pra isso. Rapaz. Não, brincadeira, deixa eu ver, pensar um sotaque baiano. Em São Paulo, porque... em São Paulo passou do Espírito Santo, tudo é Bahia, você pode fazer qualquer... Me falaram, viu? Isso não é minha opinião, não. Ouvi dizer. Não tenho nada a ver com isso. Ai, meu Deus, bem bolado. Então, só gostaria de deixar claro que se minha opinião ficou ruim foi porque minha mulher estava aqui com um chinelo nas minhas costas. Que isso? Porque eu não lavei a louça direito. Ah, só também? Que vergonha, velho. Eu vou terminar isso pra não ficar muito humilhante pra vocês, tá? Boa noite a todos. Um abraço.